cabeça, cara de pau. Eu digo que com tudo isso fique legal. Espero que você não se esqueça, cara de pau. Se me der, você na tinta, se me der, este rolê comigo, me der, jura. Eu fico louco, xingo, quebro o pau. Só você me faz a cabeça, cara de pau. A gente sofre tanto, vive muito mal. Espero que você não se esqueça, cara de pau. Eu quero ouvir você dizer que você vive de um perigo. Me chama maluco, me chamam de maluco, etc. Espero que você não se esqueça. A gente sofre tanto, vive muito mal.